no vemos. Tenemos 5 minutos. Olá, olá a todas. Vamos até começar a conversa com um pouco da traça sobre a exposição Assistências Enterradas, Histórias das Mulheres nas Juntas Antropolitárias. Esta exposição foi feita pelo coletivo Rata Dentada em colaboração com a Maria. E parte, o objetivo é visibilizar as histórias das mulheres que se afirmaram como precursoras do movimento anarquista ou das resistências autoritárias entre os finais do século XIX e meados do século XX. É um projeto coletivo itinerante, de elaboração inacabada, portanto, esta é a primeira fase, digamos assim, que foi feita no espaço do mês. E depois também pode ser lida aqui, tem as fotos e também temos esta zine que reúne todos os textos que estão lá embaixo na Pandorca de Bistrô. Exato, nesta primeira fase, mais à frente vamos falar do processo de construção, porque como é que decorreu a seleção, como é que nós vivemos o processo. Mas nesta fase temos 12 figuras, coletivas ou individuais. Temos a Diolinda Lopes Vieira, Emma Goldman, Juana de Mendonça, a Luísa Michel, Lucy Parsons, Luísa Peron, a Maria Lacerda, Maria de Forba, Mulheres Livres, Noé Itzel, Nigua Nigua, acho que é assim, Virginia Bolton. É um pouco difícil de pronunciar. São estas duas histórias que, através da nossa pesquisa, tentámos visibilizar com esta exposição e agora com esta conversa. Porquê fazer uma exposição e um trabalho coletivo sobre a história das mulheres? Nós partimos da posição de que a história não é neutra, não é objetiva, não é imparcial. A história está repleta de invisibilidades, de violência simbólica, de exclusões e, portanto, consideramos que é um trabalho e uma preocupação feminista tentar desenterrar, reinterpretar, reescrever as histórias das mulheres em diferentes áreas de atuação, em diferentes, neste caso, nas lutas anti-autoritárias, porque é daí também que partimos politicamente. Na nossa opinião, a história trata-se de um processo de construção do conhecimento que é formado e é influenciado por fatores biológicos, políticos, sociais, económicos, e por isso, mais do que um modo de escrever ou de escrita, é uma forma de estabelecer paradigmas, é uma autoridade que estabelece paradigmas de legitimidade que estão implicados em relações de poder. E é por isso que parte do trabalho feminista, independentemente das suas perspectivas, é também esta reescrita da história, esta visibilidade. Porque é na história que se consolidam os dualismos, mulher-homem, sujeito-objeto, natureza-cultura, emoção-razão. É na história que se perpetua e consolida a visão androcêntrica do mundo e que dá origem, portanto, à marginalização das vidas, das histórias, das memórias, dos discursos das mulheres e de outras corporalidades não normativas. A história, por isso, vimos como algo fabricado, fragmentado, manobrado, e todas nós, durante o nosso percurso e socialização, basta consultarmos um livro, ou uma enciclopédia, ou um manual escolar, para perceber que, de facto, as batalhas são travadas por homens, os factos são relatados por homens, na maior parte. As revoluções são feitas por homens, as mortes são sofridas por homens, etc. Portanto, quando as mulheres são visibilizadas nestas histórias, geralmente são aquelas que se desviam das prescrições da comunidade não normativa. São as sábias, as hereges, as bruxas, as libertinas, portanto, todas estas acabam por, às vezes, ter uma visibilidade da história, mas de forma são... É caracterizada de forma negativa, ou porque são geradoras de catástrofes, ou porque são inconfiáveis, ou porque exigem a aplicação de medidas punitivas, a perseguição e o extermínio. Há também outra tipologia, para além daquelas que se desviam das prescrições da comunidade não normativa, aliás, que se desviam da comunidade normativa, há também aquelas que adquirem alta visibilidade no processo historiográfico porque respondem à tipologia do herói masculino. São-lhes atribuídas características como a instrumentalidade, a dominância, a capacidade de ação e, portanto, acabam também por ter alguma visibilidade. Por outro lado, há também aquelas que são referidas no processo historiográfico, e quando falo em histórias, estou a falar da história que é popular, que é aquela que chega até nós na maior parte das vezes. Nós queremos conhecer as sub-histórias, as outras histórias, temos de fazer um trabalho, muitas vezes, ou em coletivo ou individual, para chegar até elas. Outro paradigma é que quando as mulheres também são visibilizadas nestas histórias, surgem mencionadas não pela sua condição individual ou autónoma, mas pelas relações de parentesco ou proximidade com as élites intelectuais, políticas e económicas. A esposa de, a filha de, a musa de, portanto, enquanto indivíduo elas não existem, estão sempre relacionadas com outra. É por isso que achamos que, considerando que às mulheres está designado um lugar, que é às mulheres na sua diversidade, está designado um lugar que é o do vilipêndio, ou da descredibilização, ou do acessório, ou da ornamentação, ou então da vítima desgraçada. Decidimos, fazendo este mapeamento, trabalhar isto politicamente e fazer esta exposição. E a ideia é também, passo a passo, alargar outras mulheres até chegar à atualidade. Portanto, será daqui a algum tempo, porque é um trabalho bastante moroso. Agora, a Sandra vai falar das historiografias, a Bia vai falar da historiografia feminista e práticas de exclusão. Só um bocadinho, portanto, esta, mais ou menos desde os anos 70, que o feminismo tem, no fundo, procurado iniciar este apagamento das mulheres da história e tem um bocadinho refletido como é que se faz e como é que se escreve a história, quem é que visibiliza, o que é que visibiliza, o que é que se escreve, quem é que escreve, em que contexto, porquê e com que finalidade, portanto, o movimento feminista é tentado que nós questionemos estas perguntas para visibilizar estas histórias das mulheres, pronto, que têm sido ocupadas da história mainstream. No entanto, mesmo dentro do próprio feminismo, há umas quantas identidades que continuam a ser invisibilizadas, principalmente quando tem-se aquela ideia de centra-se o feminismo no movimento sufragista, e tento começar daí, e então todas as mulheres que o movimento feminista acaba por visibilizar são tendencialmente ocidentais, europeias, brancas, de classe burguesa, e a operar dentro de uma esfera política, de um sistema político que não é autónomo. Por exemplo, uma das questões sempre do movimento feminista é aumentar o número de mulheres na política. Mas que política é que tem sempre em consideração? É a política representativa. Pronto. Todas as mulheres que realmente estão a participar na política de uma forma autónoma das sociedades são deixadas de lado. Estas mulheres que aqui apresentamos, no fundo, são duplamente invisibilizadas, porque na história do homem são invisibilizadas porque não são um sujeito masculino, e na história do feminismo são invisibilizadas porque não correspondem ao padrão político burguês e porque travaram outras lutas e tinham ideias mais radicais. Como de alguma forma já foi mencionado, a nossa ideia era visibilizar sendo a nossa plataforma anarquista, a nossa ideia no início era visibilizar a história de mulheres anarquistas. Obviamente que quando começamos a refletir sobre isto, percebemos-nos que este conceito é um conceito bastante ocidental e bastante centrado na América e na Europa. Com uma visibilidade política de no máximo dois séculos, não é? Então, nós pensamos que o melhor seria alargar o conceito, porque haver pessoas que lutam contra as hierarquias, lutam contra uma autoridade, procuram uma sociedade mais autogestionária. não se viam nem partiam de uma plataforma ideologicamente anarquista. E por isso então nós resolvemos chamar-lhe lutas anti-autoritárias. Porque o caso, por exemplo, o caso daquela mulher da Noani Erua Orim, que é da Nigéria, a luta dela e a luta das mulheres e a revolta delas foi uma luta contra uma autoridade de um Estado. Não eram, de forma alguma, pessoas que se situavam ideologicamente no anarquismo. No entanto, as lutas destas mulheres tocavam-se com aquilo que são os nossos valores, não é? Pois. E depois também, já falaste disso, que as mulheres não experienciam a opressão da mesma, todas da mesma forma, porque obviamente depende de o ponto do mundo onde estão e a cultura na qual se inserem, a classe a que pertencem, a racialidade, a orientação sexual e por aí fora. E daí achamos que, e daí também nos foi bastante importante visibilizar a história destas mulheres, porque a história destas mulheres, o trabalho delas na sua militância e nas suas lutas, passa pelo facto de elas serem mulheres e de uma interseção de características que tem a ver com as mulheres e que muitas vezes não é falada durante estas alturas, agora já está bem mais, não é falada na anarquia enquanto tendo como eixo centralizador a luta de classes ou a questão económica. A favor da luta de classes. O anarquismo não tem nada a ver com a luta de classes. O anarquismo não tem nada a ver com a luta de classes? Sim, não. Bem, já chegaremos aí, porque disto vamos falar concretamente no caso das morreiras livres. Pronto. Sim, então, de estas primeiras histórias desenterradas, pues vamos, eu só vou falar de um pouco da contribuição que hice desenterrando estas histórias, de dos em particular latinoamericanas, ¿no? Juana Belén, que yo acho que es mejor llamarlo Juana Belén, porque ahora que la veía allí pensaba que Gutiérrez es el apellido del padre y de Mendoza era del esposo, porque ella era esposa de alguien, ¿cierto? Y entonces también voy a estar hablando de, ¿dónde la veo? Luisa Capetillo, que era de Puerto Rico. Entonces, un poco para resaltar, porque el material también, como dice Ana Belén, está disponible en Fish, en este, Juan C. Solo quería resaltar algunas cosas de Juana Belén. Era pues que era anarquista feminista, periodista y poeta. Yo particularmente me sentí muy atraída por su historia, porque ella fue fundadora y escritora de algunos periódicos como El Vésper y Regeneración, y también de algunos otros como Reforma, y participó en muchísimos otros materiales de divulgación como El Cisor, Alto, y bueno, contribuyó en diferentes periódicos, incluso hasta el último momento de su muerte. Fue una persona que fue activa desde todos los perfiles constantemente. También hay algo que me parece muy interesante de ella y creo que quedó aquí anotado como en el último párrafo, que ella era una persona, aparte de sumamente audaz en su forma, por el contexto en que ella estaba escribiendo y en su forma de escritura, su crítica siempre partía de un contexto muy concreto. Entonces ella, aquí en el último párrafo que señaló acá, lo voy a mencionar un poco desde acá del texto mismo, es que Juana Belén fue liberal cuando era proscrito ser liberal. Fue maderista cuando el régimen porfirista llenaba las cárceles de oposicionistas. Fue zapatista cuando esta facción se puso fuera de la ley. Fue anticarrista cuando Carranza impuso su hegemonía. Fue indigenista cuando, antes de su espíritu revolucionario, reivindicara las raíces prehistóricas. Fue categóricamente la primera mujer en hacer críticas realistas al sistema social de México en principio del siglo. En realidad encontré información de ella y se puede agregar un poco al tema de todo lo que fue el proceso de selección. Era muy abundante porque ella estuvo presente en un periodo que ha sido muy estudiado en México, que fue cuando el magonismo y el zapatismo, pero incluso cuando hay mucho material escrito, incluso yo encontré libros de texto completos dedicados a la biografía, está muy presente el andocentrismo igual en la forma en la que está escrito este material, entonces era muy complejo extraer cosas de él, quitándole, limpiándolo, ¿no? Un poco ese peso que tenía. Y pues sí, ¿qué más podría ser importante señalar acá? También creo sí que se podría mencionar que ella fue pionera del feminismo mexicano y que tuvo participación, aunque más que participación, fue fundadora de una cantidad de colectivos importantes como fueron las Hijas de Anahú, donde participaron más de 200 mujeres libertarias, participó en el Consejo Nacional para las Mujeres y en el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Sí, yo creo que esto un poco, los detalles más o menos están aquí ya reflejados en el CIM. Lo interesante de haberla investigado a ella fue haber encontrado tanto material, pero tanto material que tenías que depurar, o sea, un poco desconstruir la forma en la que estaba hecha para tratar de secarlo, porque definitivamente era irritante que cada vez que buscabas a una mujer era la esposa de él, era completamente irritante. Sí, eso fue un proceso sí, que fue característico de esta investigación. La otra mujer latinoamericana, que un poco la selección fue en contraste con esta, en relación de que había, para Juana Belén había muchísimo material y para de esta mujer en particular era muy poco, y era las fuentes eran un poco confusas, pero me pareció importante su selección porque había poco. Como había tan poco, me pareció importante que quedara reflejado en algún lugar para justamente deshacernos de ese problema que había poco material esta mujer. Pero el hecho es que Luisa fue también anarquista, feminista, escritora y periodista. Ella estaba en un contexto de una lucha muy relacionada con la Federación Americana del Trabajo, porque en ese momento el contexto que había en Puerto Rico era que estaba llegando una transnacional, una corporativa, a la explotación del tabaco, y estuvo muy involucrada en ese proceso en relación a las luchas de clases, porque su inicio fue el socialismo libertario, pero ella luego se adentró a unos temas un poco más. Sí, su experiencia se adentró más hacia el anarquismo con otros ensayos que escribió, porque también era escritora. Debatió mucho o reflexionó mucho con respecto al amor libre, y tiene algunos libros publicados como fue el de Ensayos Libertarios. Y sí, bueno, participó también en una cantidad de libros con personas un poco de las que se tiene un poco más referencia, como Emma Goldman o Luxemburgo. Participó también en una cantidad de periódicos y bueno, también luchó hasta el último momento y escribió mucho acerca de la reflexión con las desigualdades, las luchas que ella tuvo en esta época. Sí, eso sería un poco. No sé si era para hablar más, o sea, está bien. Sí. Nós fizemos trabalho individual, ou seja, dividimos as mulheres entre nós, depois cada uma fez a pesquisa da aluna. Portanto, eu vou apresentar duas que fizeram a pesquisa e outra que foi de uma companheira nossa que não pode estar presente hoje. Então vou começar pela de Luísa Michel. Então Luísa Michel nasceu em 29 de maio de 1830, filha de uma serviçal, onde estudou para ser professora, Nunca exercer em escolas públicas enquanto professora, porque recusou-se a prestar o juramento a Napoleão III. E depois acabou sempre por ter alguns problemas em exercer, porque também acabou por fundar uma escola livre, mas que acabou por ser fechada devido a pressões de autoridades, por causa da pedagogia alternativa que empregava, de uma pedagogia muito mais libertária. Desde sempre foi este espírito político e rebelde, e nas suas memórias, quando reflete sobre a origem da sua revolta contra os poderosos, o que ela diz, eu vou citar aqui uma citação dela que me parece interessante: a origem da minha revolta contra os poderosos foi o meu horror às torturas infligidas nos animais. Costumava desejar que os animais tivessem vingança, que o cão mordesse o homem que lhe batia, que o cavalo sangrando debaixo do chicote pudesse tirar para fora o homem que o atormentava. E então ela, nesta opressão dos animais, começa a ver desde muito cedo, é aí, segundo ela, que começa a revolta dela contra as classes dominantes. Vai acabar por ir para Paris, onde vai ter uma atividade militante, entre outras coisas, criou uma associação de ensino a crianças neurodivergentes e a prestação de cuidados a doentes. Vai escrever vários livros, desde romances, histórias para crianças, artigos sobre pseudónimos. Depois vai participar no corpo do Deputado de Ferro, reivindicando uma educação igualitária para homens e mulheres, e também foi secretária da Société Démocratique de Moralisation, que lutava pela igualdade salarial. Nos anos em que está em Paris, ela vai passar do blanquismo, um movimento revolucionário republicano e socialista, ao anarquismo. Entre outras coisas, vai planear, juntamente com outros anarquistas, o assassinato do presidente do governo provisório, um plano que depois acaba por não ir para a frente. Depois vai ter um papel super importante na Comuna de Paris, onde vai desempenhar quer funções de enfermeira como de combatente. Vai acabar por ser julgada pela sua participação na Comuna, presa 2 anos e depois é deportada para Nova Caledónia, onde aqui vai entrar em contacto com os nativos, onde vai desenvolver atividades com estes e projetos de sua aprendizagem, e vai acabar inclusive participar na revolta dos canapes contra os colonialistas franceses. Entretanto, é concedida amnistia aos comunards, ela volta para Paris, onde vai continuar a atividade como militante, sempre participando em congressos por toda a Europa. Depois, um pormenor interessante é ela que, numa reunião em Paris, em 1882, propõe uma divisão entre socialismo libertário e socialismo autoritário e a adoção da bandeira negra para o anarquismo. Portanto, este período enquanto militante anarquista vai sendo presa e libertada várias vezes, sofre um atentado, mas consegue sobreviver, vai prosseguindo a sua militância e acaba por morrer em 1905 em Marselha, com uma pneumonia, enquanto viajava a fazer conferências para a causa anarquista. Pronto, e esta é um bocadinho a história da Luísa Michel. Muito bom, que Tivem todas. Depois a seguir, passar à Lucy Parsons. A Lucy Parsons foi a minha paixão desta pesquisa. Fiquei agarrada à senhora. Ela foi descrita pela polícia de Chicago como mais perigosa do que milhares de rioters. Era mulher, era racializada, era operária. Foi uma das anarquistas mais notáveis do século XIX e século XX. Ela foi uma das três fundadoras do Industrial Workers of the World, portanto, só uma das organizações mais conhecidas. No entanto, aquilo que estávamos a falar há bocado, de serem sempre referidas como mulher de etc, etc, nas poucas vezes em que ela é referida, ou porque ela é mais conhecida, é por ter sido propagandista pelos mártires de Haymarket, porque um desses mártires era o seu marido. E então ela sempre que é apresentada como, no fundo, como a esposa dedicada, que no momento em que o seu marido foi morto pela causa, decidiu agarrar também a causa e a partir daí fazer propaganda pela causa também. Quando isso não é de toda a história dela, o envolvimento político dela começa com ela, não começa com o marido, muitos anos antes do atentado, antes destes mártires. ainda estão um bocadinho às origens dela. Não conhece muito pouco sobre as origens dela. Especula-se que tenha nascido em 1853, no período da Guerra Civil Estadunidense, na cidade de Waco, no Texas, e que fosse de descendência nativo-americana, mexicana e, possivelmente, africana. E aqui outra das coisas que é muito interessante de vermos como a palavra das próprias mulheres é sempre descredibilizada em função dos outros, porque ela, durante toda a sua vida, negou que tinha alguma ascendência africana e, no entanto, toda a gente sempre fala dela, todas as biografias, quase todas, pronto, há algumas exceções, mas maior parte, assumem que ela tem ascendência africana, baseado nos relatos que todas as pessoas faziam da aparência dela. Portanto, no fundo, toda a gente achava que ela tinha ar de africana, de afrodescendente, e então ela vai ser sempre classificada como isso, embora individualmente tenha sempre negado isso. Especula-se que ela tenha negado, porque na altura, como tinha um casamento com uma pessoa branca, isso seria legal e que tenha sido assumido. No entanto, não seria interessante porque não é a palavra dela que é levada em conta e é o que é que as outras pessoas diziam sobre ela. Vai-se mudar para Chicago por volta de 1863-74. Aí vai exercer atividade enquanto costureira. Portanto, estamos a falar de uma mulher que tem sempre as classes mais baixas. E vai começar a sua militância política. Uma das. Agora, passando um bocadinho mais para o pensamento e a ação política dela. Uma das coisas também interessantes é que só existe uma biografia sobre ela, que já foi denunciada como tendo muitos erros, alguns dos quais são verificados factualmente. E uma das coisas é que se diz que Lucy Parsons começou na anarquia, mas depois, à medida que se foi amadurecendo, foi passando para um socialismo mais de Estado. E é interessante porque isto, no fundo, também é aproveitado para replicar aquela lógica de ok, isso da anarquia é aquela coisa ideológica, utópica da juventude e depois as pessoas amadurecem as ideias e passam para o socialismo de Estado. Quando não, quando o progresso dela é exatamente o inverso. Ela começa numa onda mais social de Estado e depois, por altura das greves do Caminho de Ferro, em 1867, assume-se como anarquista. E todos os seus escritos que ainda temos, até ao fim da sua vida, foram a ela identificar-se como anarquista, apesar de quem lhes fez a biografia apresentar a história de uma forma diferente. Em termos de algumas das coisas mais notórias que ela fez, foi a responsável pela organização das Chicago Hunger Demonstrations, em 1915, sendo pioneira no conceito das sit-down strikes. Apelou sempre à ação direta individual, sendo assim uma das fundadoras das bases do anarquismo insurrecional contemporâneo. E foi sempre uma grande defensora da necessidade de autodefesa armada como estratégias de violência ofensiva. Esta radicalidade, além disso, pronto, só porque escreveu também imensos papers para vários jornais, alguns dos quais fundou. Alguns dos mais conhecidos dela é os Para os Vagabundos, que foi um dos artigos com mais distribuição na altura, 100 mil cópias. E pronto, o facto de ela ser considerada, é uma expressão que é usada para ela, uma radical entre as radicais, fez com que fosse considerada sempre bastante perigosa e quando morreu, aos 89 anos, assim que ela morreu, o Estado confiscou tudo o que era obras escritas que ela tinha em casa. E desde aí não se sabe se foram destruídas, se são documentos confidenciais, mas perdeu-se completamente o acesso a um montão de informação que ela tinha no apartamento e que foi confiscada pelo Estado americano. Até agora. E essa é a história da espetacular Lucy Parsons. Depois, a terceira mulher que vou falar, que faz bastante contraste com a Lucy Parsons, é a Maria Lacerda, no Brasil. Então, enquanto a Lucy Parsons sempre foi uma defensora da necessidade de autodefesa armada, de defesa armada, a Maria Lacerda, pelo contrário, vai ser uma libertária individualista, pacifista, feminista, vegetariana. Ela foi uma das pioneiras do feminismo no Brasil, destacou-se como escritora e pela ousadia do seu pensamento na altura. Em termos de posicionamento, ela vai sempre defender muito como forma de criar uma nova sociedade, a necessidade de uma nova pedagogia, em especial a necessidade de dar uma formação para as mulheres, portanto, vai incentivar muitas mulheres a educarem-se e aumentarem a sua cultura como forma de emancipação. E além disso, outro pilar além da educação, que ela considera fundamental para criar uma nova sociedade, é a reformulação das relações interpessoais. E então vai ser também uma grande defensora do amor livre e vai publicar bastantes escritos a denunciar o sistema opressivo da monogamia, da família monogâmica e a apelar ao fim da natalidade compulsória. Escreveu também vários artigos, participou em várias palestras. Interessante também que é algo também que a faz estar um bocadinho oculta dos nomes que normalmente são referidos no feminismo no Brasil, que ela começa com um feminismo muito mais liberal, mas depois acaba por se aperceber que o movimento feminista estava só a ter em consideração só os problemas das mulheres burguesas, deixando de parte das mulheres operárias, e então, com o aumentar do movimento anarquista no Brasil, vai virar em direção ao anarquismo e vai cruzar, no fundo, a luta feminista com a luta de classes. Vai, inclusive, viver numa sociedade autónoma, depois acaba por ter que sair devido à repressão. Vai denunciar muito o papel do Estado enquanto responsável, enquanto fonte, enquanto raiz de coisas como o fascismo e o movimento nazi. E depois uma das coisas também vai ser sempre anti-militarista, pacifista sempre, e uma das coisas é que vai estender esse pacifismo a outras espécies e vai apelar também, vai ser, e apelar ao vegetarianismo e ao ser anti-divisacionista. E esta é a história da minha relação. Agora, eu tenho três, que é estudar a história de Emma Goldman, que é o maior. O que é que eu tudo então? Eu vou ser muito telegráfica. Exato. Da Virginia Bolton e da Maria Nikiforova. E de facto, Emma Goldman, de todas as que estão cá, provavelmente é mais conhecida. Tem os livros, os textos editados, ou então há muita bibliografia sobre a vida e sobre o posicionamento e a sua ação política. É mais conhecida e, se calhar, as menos conhecidas, talvez. Nem consigo saber qual, porque a Maria Nikiforova há alguns livros, mas poucos, sobre ela, e a Virginia Woolf nem sequer, tanto quanto eu sei. Ah, portanto, ainda estamos numa fase. Sim, ainda estamos numa fase muito incipiente da descoberta da vida dela e do que ela fez. A Emma Goldman, então, ela nasceu em 1869, na Lituânia, à época era Império Russo Czarista, no seio de uma família autoritária. Caracterizada pelo autoritarismo paterno e por uma moral conservadora. Entretanto, começou a trabalhar, nova aos 16 anos, e mais tarde, em 1885, no ano de nascimento de Maria Nikiforova, emigrou para os Estados Unidos e lá começou a trabalhar numa fábrica de confecções e mais tarde, portanto, mudou-se de cidade para cidade, há muitos relatos, portanto é difícil. De alguma forma, comunicar o mais importante, porque é difícil fazer essa seleção. Mas depois de ter mudado com alguma frequência de cidade, mudou-se para o estado de Nova Iorque e foi aí que, a partir de 1889, se aproximou no anarquismo, começou a envolver-se com grupos anarquistas, a conhecer a literatura revolucionária, nomeadamente o jornal Freiheit, e a participar em diferentes ações políticas. Foi condenado a um ano de prisão mais tarde, na sequência de um discurso que foi uma manifestação em Union Square, em que ela diz: homens e mulheres, tenham consciência de que o Estado é o vosso pior inimigo, é uma máquina que vos esmaga para manter a classe dominante, os vossos patrões, dizia Goldman. Depois de ser libertada, ela continuou, quer no estado de Nova Iorque, quer em outros estados, através das impressões, a sua ação política. Falava frequentemente conduzia palestras sobre antiguerra, lutas operárias, sistema prisional, direito à liberdade de expressão, a situação de Berkman, que foi condenado a 22 anos de prisão na sequência, portanto, de uma tentativa de assassinato do gestor da companhia de aço. Portanto, uma tentativa falhada, e ele foi condenado de 22 anos, e portanto ela, o sistema prisional, liberdade de expressão e os direitos das presas e dos presos políticos foi também um tema que atravessou muito a ação política de Emma Goldman. Entretanto, ela também passou pela Europa, dos Estados Unidos veio para a Europa, estudou a medicina em Viena, e passou pelo Reino Unido, Paris, onde conheceu Louise Michel, e mais tarde volta a Nova Iorque e cria em 1906 a revista Mother Earth, que era uma revista mensal, que ela diz, dedicada à ciência social e à literatura, que espelhava a abertura ideológica de Goldman em relação a diferentes correntes do anarquismo. Também esteve envolvida na fundação de várias modern schools para promover a educação na liberdade, em campanhas pelo controle da natalidade, organizou palestras em defesa das presas políticas, como eu já referi. Em vésperas da Primeira Guerra Mundial, participou portanto, em ações que ofereciam aconselhamento a quem resistia ao recrutamento e realizava uma série de rallies e campanhas públicas anti-guerra. Ela foi acusada de conspiração e teve que pagar uma multa. Entretanto, também, mais tarde, Mother Earth sofreu foi reprimido e, portanto, tentaram fechá-lo e acabaram mesmo por levá-lo, acabou mesmo por não ter seguimento. Na sequência, portanto, de toda a sua atividade política, ela foi deportada para a Rússia em 1919. E lá, depois de algum tempo de viagem, lá tentou acompanhar como é que corria, portanto, naquele contexto marcado pelo bolchevismo, ela viajou por várias cidades e, portanto, tentou perceber como é que se vivia a revolução, os limites, as potencialidades, etc. Mais tarde, depois, volta desanimada, até ela tem um livro, A Desilusão, não sei como é que se diz, A Desilusão da Rússia, mais tarde volta para a Alemanha, pelo Reino Unido, pelo Canadá, onde aproveita para escrever a sua autobiografia, Living My Life. Depois passa também pelo Estado Espanhol, ajuda também ajuda as companheiras durante a Guerra Civil, prestando serviços de enfermagem, colaborando na organização de cantinas, difundindo informação sobre o controle de natalidade, etc. Com uma vida dedicada incessantemente às lutas contra a opressão, de género, classe, etnia, etc., onde as fronteiras entre o pessoal e o político se diluíram, Emma Goldman faleceu em 1940 em Toronto, no Canadá, na sequência de um ataque cardíaco. Deixou-nos aqui na cidade de quem nunca se pregou aos poderes instituídos, a cuidar do espírito crítico, a subversão de quem desafiou as normas de género, o feminismo rebelde que recusou negociar com quem nos castra e oprime. Esta é a história muito telegráfica de Emma Goldman e é portanto, aquela que é mais fácil, sobre a qual é mais fácil escrever e conhecer, porque há de facto também há muitas coisas para desconstruir nestes livros, mas é mais fácil ter acesso. Depois temos a Maria Nikiforova. Alguém conhece a Maria Nikiforova? Sim, é também uma das menos conhecidas, já penso eu, dois livros ou três, dois livros pelo menos nos quais eu me baseei, não há muito mais do que isso. Ela nasceu em 1885 na Ucrânia, à época também parte do Império Russo Czarista. Ela era conhecida como Atamancha, que é uma espécie de líder militar, e talvez é pelo seu percurso. O seu percurso é talvez a que se distingue mais, porque ela estava envolvida em atividades militares, foi sobretudo uma comandante, digamos assim, que teve uma participação muito ativa durante a Revolução Russa de 1917 e na subsequente Guerra Civil. Ela defendia a insurreição rebelde, a ação direta, a extinção absoluta de todos os poderes, de todos os órgãos de poder. Só para dar uma ideia, ela começou o seu percurso aos 16 anos. Integrou um grupo local anarco-comunista que utilizava como estratégia o Bismarck de Terror, terror sem motivo, que incluía a colocação de bombas, missões de expropriação, também distribuição de periódicos, assaltos a bancos, etc. Em 1908 ela é condenada ela é condenada, sim, ela é condenada, acusada de ter assassinado um polícia e ter feito os assaltos à mão armada. E é condenada à morte. No entanto, estou falando, tá? Sim. Ela é condenada à morte, foi acusada de matar um polícia e é condenada à morte. Mas ela era menor. Então a sentença determinou 20 anos de trabalhos forçados na Sibéria. Ok? Já. Sim. Há relatos, as fontes dizem, portanto, porque ainda há fontes e é tudo muito assim difícil de verificar, mas que ela não cumpriu estes 20 anos de trabalhos forçados, porque ela conseguiu, organizou um motim na prisão de Narimsky e conseguiu fugir e escapou para o Japão. Portanto, tem assim uma vida assim bastante. É uma mulher, olha, com pena, peço. Sim. Ela, portanto, ela escapou para o Japão, entretanto foi para os Estados Unidos, sobretudo Nova Iorque e Chicago, onde se juntou a um grupo de imigrantes anarquistas do Império Russo. E continuou a escrever com pseudónimos, participou na organização da Union of Russian Workers, etc. Entretanto, passou também por Paris, passou pelo Estado Espanhol, onde foi ferida na sequência de um assalto a um banco, voltou para Paris para recuperar e, quando da implosão da Revolução Russa em 1917, ela volta para Petrograd e quer juntar-se à luta. E aí inicia imediatamente a luta contra o governo provisório de Kerensky, assim como organizou e intervém em várias manifestações na cidade de Kronstadt. Outro episódio da vida de Maria Nikiforova é a sua participação na organização de destacamentos da Guarda Negra para autorrealizar as autoridades locais, particularmente militares do Exército e latifundiários, com vista à destruição do poder do Estado na cidade. Organizou também o Free Combat Druzhina, um destacamento militar que enfrentou o exército branco, os nacionalistas ucranianos e as forças germano-austro-húngaras no sul da Ucrânia, que era constituída por marinheiros do Mar Negro e estava com dois canhões, carros blindados e carruagens com mensagens como longa vida à anarquia. Ela foi levada a tribunal duas vezes pelas forças bolcheviques, acusaram-na de insubordinação e pilhagem. Ela foi acusada do segundo e ficou proibida de exercer funções durante 6 meses. Funções políticas, militares. Ela, entretanto, volta à Ucrânia, quer juntar-se à Guarda Negra, novamente, mas é impedida de o fazer. Ela só consegue quando, após a proscrição do Nestor Makhno, porque ele não concordava, não estava disposto a desobedecer. Então ela só conseguiu integrar após a proscrição dele. Depois de ter participado numa missão de sabotagem contra o exército branco, foi condenada à morte em 1919. E a última é Virginia Bolton. Virginia Bolton nasceu em 1876, na Argentina. Foi feminista, anarquista e sindicalista. Cuja vida e histórias foram feitas foram sendo construídas, quer em Buenos Aires, em Rosário e Montevideo. Ela fez parte do movimento operário, destacou-se pelas suas intervenções sobre a exploração de classe e, sobretudo, a opressão das mulheres trabalhadoras. Esteve também envolvida na construção de plataformas com o Comitê do Huelga Feminino, o Centro Feminino Anarquista, em Buenos Aires, no início do século XX. Mais tarde, em Montevideo, criou também um centro de emancipação, sempre ligada, não só, mas também ligada à questão da libertação das mulheres. Esteve particularmente envolvida na edição de vários periódicos, nomeadamente da La Voz de la Mujer, que a citação que nós temos ali é justamente retirada de um dos textos que eu acho que é muito pertinente e foi das que mais me fico, uma das que mais me retive durante este processo. Porquê? Porque La Voz de la Mujer é considerado um dos primeiros periódicos anarcofeministas que estabeleceram uma ligação entre os ideais feministas e a orientação anarquista na América Latina. E, portanto, o corpo editorial era constituído por mulheres, imigrantes, exiladas e trabalhadoras. E tratava muitos temas como a emancipação das mulheres, a separação de classe, a família, o casamento, o amor livre, a repressão do Estado, a Igreja, o divórcio, a repressão social, etc. Mas foi recebida, este periódico foi recebido de forma bastante negativa junto ao movimento anarquista, sobretudo por parte dos homens. Sim, e ela tem, há uma parte, penso que até, não sei se é no, logo na primeira edição, mas é nas, numa das iniciais em que elas têm aquela, está cortada aqui, não sei se é melhor ler em castelhano, podes ler, porque ali está em português e se calhar não se percebe tanto. Olá, o livro que é maravilhoso, eu gostei bastante. Em que, porque, portanto, isto é muito subjetivo, mas porque é que ficou? Porque eu acho que é um problema que ainda hoje se sente no movimento anti-autoritário, no movimento anarquista, que é esta questão da genitalização das esferas, o não trabalhar das micropolíticas, o feminismo como um tema quase à margem, ou de importância reduzida, e elas conheciam isto, quer dizer, há mais de 100 anos atrás. E, portanto, de uma forma bastante interessante. Nós temos ali em português, mas ali está um... Acho que perde um pouco a tradução. É. Eu que não leio, se o meu sotaque seria. Ah, está a falar para anarquistas, para companheiros. Sim, sim, sim, sim. Foi mal recebido. Este jornal foi, sobretudo, mal, o período foi mal recebido junto do movimento. Que era feito por mulheres, para mulheres, com as questões que diziam respeito a mulheres. E elas dizem isto como resposta. Ya sabíamos, señoras infelices, que para vosotros una mujer no es más que un lindo mueble. Algo así como una cotorra que os halaga, os cose, os trabaja y lo que es más, os obedece y teme. No es verdad que es muy bonito tener a una mujer a la cual hablaréis de libertad, de anarquía, de igualdad, de revolución social, de sangre, de muerte, para que ésta, creéndoos unos héroes, os diga, en tanto que temiendo por vuestra vida, porque claro, vosotros os fingís exaltadísimos, os echa al cuello los brazos para reteneros y casi, solosando murmura, por Dios perico. Por esto, sí, señoras anarquistas cangrejiles, es por esto que no queréis la emancipación de la mujer, porque os gusta ser temidos y obedecidos, os gusta ser admirados y alabados. Sim. Bom, e é basicamente isto a história. Não há mais informação. O parágrafo não é livre. Porreiras livres vai agora, Sandra. Sim, ainda faltam quatro. Pois eu não, estamos a ser muito longas. Eu não vou contar assim a vida delas todas. Podem ter assim. E depois da exposição. Uma coisa, há uma película. Sim, exato. Nem Deus, nem patrão, nem marido, me esqueci de referir, que era de facto o slogan de La Voz de la Morrer. Sim, sim. Sim. E que é um livro. Exato. Portanto, vejam o filme. Sim, é uma parte também há sobre Emma Goldman, também há da Louise Michel. Sim. De Luisa Capetillo também. Ok, podíamos depois também criar um arquivo com todos esses documentários e filmes que. No final, já estávamos aqui a passar em no final da zine, no próximo zine 3.0. Pois no seguimento deste levantamento que fizemos, encontramos uma portuguesa, raramente, ou melhor, nunca ouvimos de uma mulher portuguesa, ou melhor, nunca ouvimos, pouco ouvimos dos anarquistas em Portugal. O anarcossindicalismo em Portugal foi bastante forte no início. No início do século XX, mas quase nada ou nada ouvimos de mulheres anarquistas, pois a Diolinda Lopes Vieira, que nasceu em 1988, e nasceu e morreu em 93, foi uma mulher que começou a sua militância no anarco-sindicalismo e, como era pedagoga e prof, interessou-se especialmente pela educação e colaborou na construção de um projeto de uma escola libertária. E depois a ditadura fechou essa mesma escola, ela continuou a lecionar no ensino oficial, mas continuando a militar e a produzir textos sobre a escola libertária e criticando o ensino tradicional. Foi também uma mulher, e novamente volto à ausência, quando a gente pensa em mulheres feministas em Portugal, a gente pensa na... E na... Não nos lembramos muito, não é? Não estou a saber. Que generalmente não temos presente do... Não há, em registro histórico, mulheres anarquistas portuguesas. Perdona, há uma mulher que foi manipulada, chamada Maria Lama, não era o Lama, não era. Foi pioneira das feministas em Portugal. Esta também. Maria Lama. Esta também. Há várias, está a falar de histórias. Uma das mais conhecidas, sim. Mas a Maria Lama é muito conhecida, a que tem mais fora com o seu nome. É conhecida no feminismo mais institucional. Ela nunca foi, mas é a feminista. Sim, mas várias eram, sim. Estás a falar da visibilização, como é que elas chegam até nós. Na compreendemos. Porque não temos dos nomes que vêm assim rápido, uma coisa do domínio mais comum, mais assim. Bem, mas isto tudo era para dizer que esta mulher... Mas é dela essa safada. Da Dilinga Lopes. Ah, é da Dilinga Lopes. Da planta, faz pronto, e basicamente ela defendeu a tese da Escola Única, em que defendia a coeducação e o ensino misto. Na altura as raparigas iam a salas diferentes, a escolas diferentes, inclusive dos rapazes. E então ela previa isso, a escola única, e foi nisso que ela trabalhou, que ela produziu mais este, obedecer para todos a mesma escola, sem distinção de classes sociais ou de sexos. Foi difícil fazer a pesquisa sobre esta mulher, não há muitos livros, há referências, há uma que outra referência a esta mulher, no caso da Escola Única, mas não há propriamente muita informação. Não fui eu que o fiz, foi a outra companheira, mas encontrou um texto que outro num blog, mas nada mais aprofundado. Data de falecimento, está errado? 93. Não? Ela morreu com 105 anos? Sim. A sério? Sim. Mas 1993 é relativamente recente, não temos assim tanta informação sobre ela, não? Não, ninguém resolveu escrever sobre ela, ela não escreveu sobre ela, e então... Porque é contemporâneo. 1888-1993. Há vocês entraram? Sim, mas ela fecha um século XIX. 1888, estamos a falar da escravatura no Brasil, estamos a falar de coisas muito longínquas, não é? E de repente, 1993 é o final do século XX. Então, temos aqui dois momentos históricos, o início e o fim da vida dela, muito... Engraçado. Em 93, é recente, não é? Claro. É mesmo aqui ao lado, ao mesmo tempo. Há muita coisa por fazer, então, ainda. Eu acho que há várias razões. Há muita coisa por fazer em Portugal. Primeiro, porque a história é adocêntrica, e nós estamos a falar de uma mulher que se situava no anarco-sindicalismo. E o feminismo, que geralmente é excepcional, tenta fazer este trabalho de visibilização das mulheres, também vai privilegiar que nós tínhamos determinadas mulheres que se animaram na política, por exemplo, mas numa política institucional. Então, acho que há várias razões. O que nós encontramos foi um artigo da Manuela Góes sobre, na tentativa de visibilizar a história, o que ela fez e o contributo, mas é algo muito ainda... Ok. É como a Virginia Woolf e tantas outras, porque é difícil de encontrar informação. Okay. Por exemplo, a Maria Nikiforova, que teve um papel bastante ativo na Revolução Russa, e há tanta bibliografia em tantas línguas da... Sim, mas em todo caso é uma pessoa que... Olha, uma coisa, vocês não falaram de Alexandra Kollontai. Por exemplo, mas Alexandra Kollontai em todo caso tem mais visibilidade. Ah, mas vocês não falaram. Não. Ah. Como tantas outras que ainda não falamos, umas por umas razões, outras por outras. Ah, bom, mas não falaram. Desculpa, de repente... Não houve lugar um grupo... Podemos... Claro, eu desculpa. Para afinar. Isso. Podemos ao final e a gente faz, sim? Olha, houve, na coisa que eu tenho para abrir, em Portugal, um movimento feminista. Mas o que aconteceu? As senhoras de Lisboa, que são a capital do reino, lembraram-se de tomar o social. E por esse motivo, todas as pessoas decentes deste país não queriam saber nada com as feministas. Hã? Vamos aprender. Os partidos políticos institucionalizados, como é a TC, a PS, etc., não queriam saber nada de feminismo. Hã? Porque tudo foi manipulado por um machismo ideológico que existe. Na primeira vez, né? Mas eu participei desse primeiro movimento aqui no esforço, sabe? Eu conheço pessoas que andaram por lá e mais. O PC, o PS, mandava costureiras para ver o que tiravam para ele. Então, é uma parte. Vá. Já posso? Ah, já vá, porque não é tudo isso. Tá, esqueci-me, estava. Ah, oh, tá, já havia terminado com Deolinda. Ah, havias terminado com ela, podes passar para lá. Não, é que eu ia fazer um elo de ligação desta com a outra e já não sabia em que parte da ponte estava. Mas qual é a única que terminaste? Pois, bem, assim como não há muito sobre a Deolinda, outra mulher que, e nesse caso fui eu que fiz a biografia dela, é Noé Ito, que nasceu em 1895 e vivia no Japão, nasceu no Japão e viveu no Japão. E aqui vem logo essa parte eurocentrada, que era, nós não fazíamos ideia que havia uma mulher anarquista que fez tantas coisas ao nível do feminismo, do anarcofeminismo, no princípio do século XX, no Japão. Então, a Noé Ito começou muito nova e começou por questionar a questão dos casamentos arranjados. Exato. E fundou a primeira revista só de mulheres no Japão, que basicamente foi também a primeira publicação no Japão que tinha uma perspectiva feminista sobre a cultura e sobre a arte. E, já nessa altura, ela defendia o direito das mulheres ao trabalho sexual, ou prostituição, assim como o direito ao aborto, tendo como premissa que o corpo das mulheres não é do Estado. Então, é muito interessante que agora que, digamos, provavelmente nos últimos, bem, nos Estados Unidos se calhar já há mais tempo, mas cá na Europa tem 10 anos a luta, ou melhor, a visibilização da luta das mulheres trabalhadoras sexuais, ou pelo considerado... Ou para fazer já mais trabalhadoras sexuais, que são prostitutas. Putas. Prostitutas também é um grotismo. Bom, puta é a palavra em farol, mas prostituta é o que era só. Mas eu... Olha lá, trabalho sem fato, trabalho de merda. Se calhar esse é outro tópico, o trabalho sexual. É um eufemismo de má consciência dos machos que é engraçado, que se dizem progressistas, e como vai a escuta, agora vai passar como trabalho sexual. Porque a situação homem-mulher da prostituição continua a existir, bem definido. Elas são mais necessárias e eles nos reparam, se não mais prostitutas. Eu não vejo grande diferença entre ganhar 500 euros a trabalhar numa fábrica das 7 da manhã às 5... Dá-se um voo, se acha que é igualdade, se dá-se um voo, ganha mais dinheiro que se trabalha numa fábrica. Pois eu sou um puta. Veja. Eu trabalho de puta. Faz o que você quer. Igual é inveja porque trabalho deitada. Olha, linda. E eu acho que a mulher que faz só isso com os homens não pode ser feminista. Porque é o sexo ao serviço dos homens. Bem, não vamos. É melhor não entrarmos nesta questão. Até porque temos posições bastante diferentes e cada uma de nós tem o direito de tê-la e de expô-la sem ter outra pessoa a dizer que não a deve ter. A minha diferença é que foi sempre contra a prostituição. Mas isso é era a favor sua, isso é a sua posição, livre, não é a minha. Era a favor do amor livre e da liberdade de dádiva não tem preço. Mas isso é a sua posição, mas não é cara. Minha e não será de outras pessoas, e neste caso terá que respeitar não sei, e ouvir. Não sei, não sei. Pronto, eu sugiro novamente que deixemos este tópico para outro lado, para, senão vai acabar por... Mas é importante dizer que o nosso coletivo está a tentar... Senão vamos ter que apanhar com o autoritarismo. Sim, nós, está a tentar... Olha tudo, mas não estará no fundo. Eu sugiro que este tópico é outra conversa, devido que não é, é um tema ainda bastante polémico. A Rata Dentada, que é o coletivo que fez a exposição, e a Zina, reconhece a autodeterminação dos corpos e, portanto, reconhece o trabalho sexual. Como trabalho. E pronto, e acho que é, devemos parar aqui e dar continuidade, porque podemos alongar a discussão para outros caminhos, se calhar não são os propósitos desta conversa. Vinha ao concerto. Mas trabalho sexual é trabalho. Usa a cona, a perna, as mãos, a voz, é trabalho. Agora, se as mulheres são maltratadas nas fábricas, quando estão de putas, nos cafés, nos sítios onde trabalham, isso é porque a sociedade é patriarcal e machista, não é pelo trabalho sexual que fazem. As mulheres vão trabalhar numa fábrica em condição de mulher, não sabia eu. Pronto, avançamos então, todos por favor. E por favor, nós estamos a apresentar, temos esse direito e algures está a tocar uma linha quase autoritária, isso não é muito bom. Não, eu não vou fazer. Claro, e eu também estou a dizer o que penso. Eu estou a dizer na pista até outra coisa. Ah, não, íamos na parte do trabalho sexual. portanto, estamos a falar de 1914. Esta mulher já dizia que as mulheres têm direito a tratar o corpo e a fazer com o corpo o que bem entenderem. Entretanto, ela continuou a sua militância anarquista e a escrever um monte de textos. E aos 28 anos, foi parada pela polícia, ela e o marido, e foi espancada até à morte. E morreu. Desculpem. Então agora passamos para as mulheres, para as mulheres livres. Ah, ok? É para sempre um homem com sua para dar espanhol. É para sempre. Desculpa. É para sempre um homem com sua que pretende para dar espanhol. É para sempre. Ah, como tantas outras coisas são. Ah, bem, mas tu anda a sair lá. A levar-se que está a sair. Eu falo como posso. Pois, eu só falo com os sujeitos e mais nada. Eu falo e percebo as duas coisas. Pois, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Isto está a ser formado demasiado. Não, isto está a ser formado demasiado. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Eu não entendo o que é que é preciso o ataque agora. Para nós todos que estamos aqui, as companheiras, e para a gente que ha venido a escucharla. Yo le pido respeto. Que deje de interrumpirla y deje de agredirlas verbalmente. Pronto, as entrevistas podem ser só no final. Só falta mais uma história. Eu acho. Ok. Então, este caso não é uma mulher, é um grupo. É um agrupamento de mulheres que se chamam Mujeres Libres e que surgiram em 1936. Digamos que nasceram dois grupos, um de Madrid e outro de Barcelona, de mulheres que, militando no CNT, e aqui se calhar podemos também encontrar paralelismos com a atualidade, militando no CNT, sentiram que a linha da ação e a própria teoria da CNT centrava-se muito na questão, desculpem, estou um pouco bloqueada, desculpem. Desarticulou-se muito. Ok. O CNT na altura e o anarco-sindicalismo na altura, e estamos a falar, e principalmente estamos a falar basicamente de homens, não é? Achavam que bastava abrir as portas da CNT e incluir mulheres na CNT para estar ao lado da emancipação das mulheres. Isso não era verdade, uma vez que o CNT não levava em conta os problemas específicos das mulheres e mantinha uma linha bastante patriarcal, isto é, as assembleias eram basicamente, a palavra era dada a homens, as atividades, os textos eram escritos por homens e os temas basicamente centravam-se na questão económica, na questão da burguesia e na questão, pronto, nesse tipo de questões. Eu agora vou... Pronto, ok. Estas mulheres, apesar de serem militantes, militantes ativas na luta revolucionária, eram obviamente constantemente marginalizadas nas assembleias, nos ateneus, nos sindicatos. E desta forma e com todo este sexismo, e é na consciência desta contradição, isto é, são mulheres que militam numa organização revolucionária e que de alguma forma defende a autodeterminação de todas e de todos, e de repente, e nos seus locais de militância e revolucionários apercebem-se e sofrem bastante o machismo, como noutros sítios. Então, é nesta necessidade delas mesmas endereçarem as suas próprias questões que criam este grupo, o grupo Mulheres Livres. E então, tudo começa com uma revista e a partir desta revista, aliás, quando elas fizeram esta revista, logo no primeiro número, a Emma Goldman participou com um texto e depois, a partir desta revista, elas resolvem tornar-se uma organização autónoma de formação ideológica e profissional de mulheres, não como uma secção feminina da Federação Anarquista Ibérica, isto é, da FAI. Elas não quiseram continuar a ser uma secção feminina da FAI. Elas tornaram-se uma organização autónoma, isto é, uma organização anarco-sindicalista, mas não meramente uma secção feminina, e resolveram, para além de fazer a formação ideológica através de cursos e dos textos que passavam nas revistas, fizeram também muita formação profissional. Chegaram a ser 20 mil mulheres em todo o Estado espanhol. Tiveram 170 secções em diferentes lugares. Nunca cobraram uma única cota pela filiação às Mulheres Livres. E, no entanto, quando foi... o movimento anarquista e o anarco-sindicalismo, e através de quando estamos a falar do movimento anarquista, estamos a falar na altura de... Já ia dizer agora, mas estamos nisso, estamos a tentar mudar isso, mas... o movimento anarquista nunca lhes reconheceu essa dita autonomia. Isto é, quando houve o plenário nacional das regionais do movimento libertário em outubro de 1938, elas pediram a palavra enquanto organização autónoma anarquista e não lhe deram. Inclusive, Emma Goldman só lhe foi permitido falar uma vez e já está. Portanto, apesar dos próprios companheiros não as reconhecerem e de alguma forma não lhes darem a autonomia da sua voz, elas continuaram, tiveram diferentes programas de alfabetização, de formação técnica para a participação ativa e efetiva na força laboral. Inclusive, elas tinham um curso bastante interessante, que era para as mulheres que eram criadas, que tinham saído do campo e que tinham ido para as cidades para se tornarem criadas. Elas fizeram cursos de agricultura para que as mulheres pudessem voltar para o campo, pudessem trabalhar a terra e emancipar-se economicamente. Também fizeram sair muita informação sobre questões sobre igualdade salarial, maternidade consciente, coeducação e divisão de tarefas igualitárias, sexualidade livre, aborto e contracepção. E depois, também, houve uma parte pela qual elas se interessaram bastante, que foi a questão das mulheres adquirirem experiência como agentes revolucionárias, e daí a questão ideológica era bastante importante para elas. Fizeram cursos intensivos de cultura geral, de história social, de economia, de direito, e afirmaram a sua rejeição à família tradicional, patriarcal e nuclear, defendiam a associação livre entre homens e mulheres, e entre mulheres e mulheres, e whatever. A Lúcia. Bem, agora não vale a pena falar disso. Com o início da Guerra Civil, elas fizeram também, formaram milícias, ensinaram mulheres a mexerem armas e a dispararem. E, lamentavelmente, em 1938, a revista parou. Grande parte das militantes, com o avançar da ditadura franquista, saíram do Estado espanhol. Ainda tentaram foi publicar vários números de mulheres livres no exílio, mas... E, entretanto... Ficou por aí. Entretanto, há uns 10, 15 anos, 10 anos, surgiram dois grupos de mulheres anarcofeministas que tomaram o nome e se chamam também Mulheres Livres e que continuam a estar. E já está, creio. Ai, não é verdade. Bem, sim, além de mais a Noemi Erua Ojim não há muitas biografias, não há biografia dela, há umas quantas referências a esta mulher. Não sabemos sequer qual delas é ao certo. Só encontramos esta foto. E eu provavelmente o melhor é mesmo contar a história de onde é que é aquela que a Nanuero saiu. Ela é da Nigéria, da etnia Igbo, e foi uma das responsáveis pelos tumultos das mulheres Alba, também chamadas as Guerras das Mulheres. O primeiro grande desafio na autoridade britânica no Oeste da África durante o período colonial. Então, em 1914, os colonizadores britânicos impuseram um novo sistema político para controlar o território através de funcionários locais escolhidos por eles. Estas novas imposições não respeitavam em nada a organização política que essa etnia fazia e tinha. E digamos que a organização política que essa etnia tinha era feita de forma a que houvesse o maior número possível de participações das pessoas. E o que aconteceu foi que, com esta reformulação da organização política, escalou o autoritarismo nesta administração. Então, as mulheres desta etnia tinham um papel muito importante no governo local, e este papel importante também passava por grupos de solidariedade e redes de parentesco e de comércio, na qual se organizavam para fazer greves e boicotes desafiando os colonos britânicos. Em 1925, a administração britânica realizou um censo para recolher informações sobre todas as posses dos homens, e isto incluía as mulheres. E então as mulheres passou a ser-lhes, passou a ser imposta uma taxa. Assim como todos os bens dos homens pagavam taxa, incluindo as mulheres, o imposto. Então, em 1929, um funcionário foi à casa desta mulher pedindo-lhe que ela lhe indicasse o número dos seus animais e das pessoas e das mulheres da sua família, e ela perguntou com raiva, e essa é a única frase que está ali: e a tua mãe, também a contaste? Que eles andavam a contar. Então, ela foi falar com uma rede de mulheres juntaram-se três mulheres líderes e decidiram organizar uma campanha contra esta tributação e então começaram a enviar folhas de palma às aldeias do distrito, desse distrito, que simbolizavam um convite às outras mulheres para elas virem outras mulheres para elas se juntarem a um protesto. Isto é, elas começaram a mandar folhas de palma a todas as aldeias e as mulheres já sabiam quando chegava uma folha de palma, então era para se irem juntar na frente da administração e fazerem este protesto. Isto é, exato, cada mulher que recebia a folha de palma teria de repassá-la com a mensagem a outra mulher e assim a informação difundiu-se. Então conseguiram juntar-se mais de 10 mil mulheres. E ficaram lá durante dias, até que o funcionário local assegurasse um documento escrito em que as mulheres não iam ser taxadas. Eles redigiram na mesma esta taxa e, pelo caminho, ainda maltrataram algumas destas mulheres. Mas elas continuaram a sua protesta lá e a protesta foi a tal ponto que conseguiram exigir que o funcionário fosse afastado. E em dois dias os britânicos, as autoridades britânicas removeram e condenaram o funcionário. O resto, esta reivindicação estendeu-se a outros distritos, porque havia mais duas províncias afetadas e foi aqui, isto se chamou a Guerra das Mulheres. E... ok. Ah! Desculpem, não fui eu que fiz esta biografia, então é por isso que não estou assim tão inteirada. Este tipo de protesto chamava-se também Sitting on a Man, ou Sentada num Homem. E já era tradicional em telas, isto é, quando um homem fazia algo de questionável, as mulheres seguiam-no para todo o lado, forçando-o a pensar nas suas ações. Inclusive, chegavam a queimar a cabana dos homens como punição. Então, as mulheres, na altura, aproveitaram o momento de revolta para sancionar todos os funcionários locais que as tinham maltratado. Saíram à rua vestidas com roupa tradicional de guerreiras, com as caras pintadas e com as cabeças embrulhadas em samambaias, entoando canções de guerra e dançando. Seguiram os funcionários noite e dia. Vários gabinetes distritais foram queimados por estas mulheres e a maior parte dos funcionários foram-se. Portanto, como podem ver, não me ouviram dizer uma única vez a palavra anarquia. E, no entanto, a luta destas mulheres foi uma luta contra a autoridade, foi uma luta baseada no apoio mútuo, foi uma luta que, através da sua auto-organização, conseguiu realmente algo e conseguiu chegar a muitas mulheres. Já está? Eu queria perguntar se aqui em Portugal houvera algum grupo similar a foi, como há poucos nomes, mas houve algum coletivo como Mulheres Livres? Não. Aqui em Portugal houve uma que outra, ou melhor, houve de facto, terá havido. Nós também não sabemos assim tanto, porque não há realmente um levantamento histórico. Não há um levantamento histórico do ativismo feminista cá em Portugal. Aliás, eu muitas vezes digo, e às vezes, que cá em Portugal não houve um movimento feminista. Houve umas quantas mulheres ao longo do século XX que foram começando a tocar em questões feministas aliadas a questões de educação, contracepção, aborto. Mas eu creio que ele está a começar agora, como movimento. E quando eu digo movimento, digo algo gerador de mudanças realmente significativas na sociedade, não é? Então, Não, há sim, há uma organização que já tem um certo, que já tem bastante tempo, que é o MAR, mas é uma organização que bastante ligada a pessoas de esquerda e que de alguma forma caminhou com uma institucionalização, no meu entender, forte e grave. Mas... Também porque o contexto histórico que é diferente. Não, não houve uma guerra civil, depois... Mas isso também já quer dizer algo. Claro. As duas ditaduras houve uma guerra civil e aqui não. Aqui não se passou. Exato. Não houve uma reação popular relativamente às coisas. Então, sim, as comparações... A gente é melhor não fazer comparações. Porque em termos de estrutura, de lógica e de história, é muito diferente. Sim. Não é? Então... Ah, sim. Eu reparei que o título... Eu também não vim aqui desde o início, portanto, peço desculpa se eu estou a fazer perguntas tontas. Portanto, o título é, são lutas... São para um encontro sobre as histórias das mulheres lutas anti-autoritárias. Portanto, não têm a noção de anarquismo ou anarquia. Também não se notei que havia os dois termos. Não sei se é óbvio a diferença entre os dois ou não. Pronto, para mim há uma diferença, mas perdoem-me a minha ignorância também se isso já é óbvio. Mas, eu estranhei ou não, mas gostaria de saber a vossa opinião. Porque a ausência de Dorothy Day e do anarquismo e da Voltaire e de outros, claro, há sempre muitas ausências, mas depois, como não está realmente a noção de anarquismo em que está muito situado no tempo, portanto, século, então aí podemos abrir para a história toda. Não. E porque não outras noções anti-autoritárias? Ah, sim, exato. Em que poderíamos ver de outras formas, mesmo de um proto-anarquismo. E depois estou a pensar em que há alguém que se tenha revisto mesmo na causa anarquista, como uma Dorothy Day, e gostaria de saber a vossa opinião dessa relação com o cristianismo, pronto, que é uma área que me interessa, o anarco-cristianismo, mas isso é uma questão pessoal para isso. Realmente nós no início falamos sobre isso e falamos porque é que, sendo um coletivo anarquista, resolvemos deixar cair a palavra luta anarquista e passamos para luta anti-autoritária. E passa pelo facto de que o conceito anarquista é bastante, ou melhor, o conceito na sua gênese, e estamos a falar nos dois últimos séculos, não estamos a falar do período grego, não é? É bastante eurocentrado e ocidentalizado, digamos. E principalmente, ou melhor, intelectualizado. Então nós resolvemos fugir a isso. E então, procurando os comuns, não é? Como é a luta anti uma autoridade, não é? Ou a luta pela autodeterminação, no meu caso, também. Procurando nestes comuns, nós preferimos fugir a esse cunho ocidental, intelectual e obviamente que o trabalho é imenso, então escolhemos 12. Ao escolhermos 12, alguém tem que ficar fora. Agora, eu quanto ao anarco-cristianismo não sei nada. Se calhar é interessante que tu falasses sobre isso. Não sei bem como é que comigo. Como porque Deus é uma autoridade, não é? Sim. Então... Isso é outro. É outra coisa. Se calhar era giro. Nós fizemos uma no Musas. Ah, ok. Mas é outra. Mas podemos fazer outra, então aqui. E então, pronto, a razão foi muito essa, foi fugirmos esse cunho ocidental, intelectual... E ir ao cerne. Exato. E de alguma forma também é elitizante. Claro. Não é? E apesar de, claro, a maior parte delas, ou melhor, tudo... Sim, A diferença é da mulher nigeriana, todas elas estavam enquadradas, apesar de tudo, numa plataforma anarquista. Nós até tentamos colocar essas preocupações nas questões que fazemos no final, que é justamente isso, os nossos lugares de fala, os lugares de fala de quem fez esta exposição, muitas vezes cruzam-se, mas não são outros lugares de fala, eu sou branca, então, por exemplo, a Niwani Erua, ela se definia como anarquista, por acaso teve uma luta visceral contra a autoridade, então nós contemplamos, e foi uma preocupação que nós gerimos e que transpusemos para as questões que finalizam esta introdução, que eu posso ler, porque não sei se leram o que é. Como é que podemos desenvolver um projeto historiográfico sobre mulheres sem reforçar a presunção da existência de um sujeito unitário, estável e universal? E depois tentamos, por isso é que são 12 casos, porque esta exposição, os textos, a pesquisa, os textos, a edição, foi feita tudo num mês. E, portanto, tivemos de aplicar alguns critérios, que era a diversidade, de lutas, de lugares de fala, de estratégias de ação e, portanto, e alargar esse espectro. Depois, de relações de dominação e exclusão emergem quando se pretende situar as mulheres na história. Que histórias de enterrar este retângulo geográfico? Como é que podemos fugir à reprodução de leituras hegemónicas, à polarização epistémica das resistências, à apropriação de outras vozes? Como é que podemos gerir e suplantar o caráter etnocêntrico do anarcofeminismo? Foram algumas interrogações que foram surgindo ao longo deste projeto, que foi pensado antes, mas foi executado num espaço de um mês, porque de facto podem surgir relações de poder, apropriação e violência simbólica quando escrevemos histórias de outras mulheres, tiveram uma vivência, tiveram um contexto, lugares de fala que não são o meu. E portanto alargamos, porque na verdade o que nos importa é a luta anti-autoritária, reivindique-se ou não o rótulo, porque elas continuam a existir. Por exemplo, nas geografias colonizadas, de forma da sua diversidade, e que não usam a palavra anarquista, mas lutam visceralmente contra a opressão e contra a autoridade. E vocês estão de parabéns. Obrigada. Mais alguém?